dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando. O seu vai comprar vacina da China? Sim, vai. Sim. Olha lá na carteira dele, vê se não tá cheio de nota de 2 milhões de reais pra comprar vacina. De notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar com a nossa coluna internacional pra contar pra vocês que saiu um documentário nessa última quarta-feira, dia 21. Na verdade, ele estreou em festivais, né? Então ele ainda não está para nós, pobres mortais, assistirmos. Mas é um filme chamado Francesco, que é um filme sobre o Papa Francisco, conhecido aí por muitos como o Papa Legal. No documentário, tem uma cena ali que acontece, onde um casal LGBT manda uma carta para ele dizendo que eles são católicos e se sentiam muito intimidados de ir à igreja com os três filhos deles. E aí o Papa liga para eles, e aí tem todo um segmento ali do documentário onde o Papa faz uma declaração óbvia, mas que, vindo da pessoa que é, causou toda uma comoção, que é o seguinte, eu vou ler aqui as aspas traduzidas. Pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser expulso ou transformado em miserável por conta disso. O que nós temos é que criar uma lei de união civil que seja abrangente. Dessa forma, eles ficam legalmente protegidos. E eu me posiciono por isso. Ou seja, nada mais que o óbvio. Não faz mais que a obrigação. É, tipo assim, a igreja não tem nada a ver com isso. Essas pessoas têm que ser protegidas pela lei. Ou seja, ele só afirmou aí o óbvio. Mas, obviamente, isso já gerou uma grande comoção aí entre pessoas contra, pessoas a favor, pessoas que amam o Papa, pessoas que mandaram o Papa se fuder, enfim. No fim das contas, é aquela coisa. Ele só falou o óbvio. Então, se vocês quiserem, saiu um vídeo do canal Meteoro com uma explicação bem legal, assim, dando um contexto do documentário e tudo mais. Vão lá e assistir o vídeo deles. O canal é muito legal. Mas é isso, gente. A notícia é que o Papa falou o óbvio, então. Sobre um assunto que não lhe compete. Uau. Mas, assim, é aquele tipo de coisa. Entre eles estarem botando fogo na gente, ou eles falarem sobre coisas que não são da alçada deles, mas falarem pelo menos a nosso favor, eu prefiro a segunda. E tem uma outra questão bastante importante também. Por mais que a gente não esteja nessa bolha específica, tem uma galera aí que basicamente o que o Papa fala é lei. Principalmente pessoas mais velhas e tal. A nossa amiga Inês, esse dia, comentou no Twitter que ela passou a entender melhor isso quando ela estava na Ilha da Madeira, na casa do pai dela, e a avó dela parou absolutamente tudo que estava fazendo porque o Papa ia aparecer na televisão. É aquela coisa, gente. O Papa é pop, o pop não poupa ninguém. Exato. É, a nossa vida, que não somos pessoas católicas, não afeta nada. Mas afeta de outras pessoas, então eu prefiro que ele esteja falando o óbvio, mas que esteja falando do nosso lado do que contra, sabe? Agora a gente dá um pulo ali, um salto da Europa e vai para Nova Zelândia para contar uma notícia muito legal. Desde o dia 18, que a Nova Zelândia tem, proporcionalmente, o parlamento mais LGBT do mundo. Agora, das 120 cadeiras do parlamento da Nova Zelândia, 12 são ocupadas por pessoas assumidamente LGBTs, então 10%. A deputada lésbica Louisa Wall deu uma entrevista falando sobre isso para a agência Associated Press antes das eleições, dizendo o seguinte, abre aspas, os números são importantes, temos uma massa crítica com alta visibilidade e somos considerados válidos. Se acabarmos sendo o parlamento mais representativo LGBTQI do mundo, isso seria simplesmente ótimo. Então aí ela meio que previu e aconteceu. Numa pesquisa de 2018, apontou que a comunidade LGBT da Nova Zelândia é aproximadamente 3,5% da população do país. Realmente uma notícia bem legal. A título de curiosidade, o parlamento com maior número absoluto de pessoas LGBT é o inglês, que são 45 deputados, que correspondem a 7% do parlamento. E, numa comparativa também muito triste, no Brasil, a proporção LGBT da Câmara dos Deputados é de 0,4%, com o Davi Miranda e o Marcelo Caleiro. Vale lembrar também que essas porcentagens de quanto da população LGBT, elas não podem ser levadas preto no branco, hein, amores? Vamos lembrar disso aí, porque tem várias nuances. Sim, claro. envolvidas quando as pessoas respondem esse tipo de pesquisa. Mas eu tenho para dizer o seguinte sobre a Nova Zelândia. A Nova Zelândia está honrando a sua história, porque a Nova Zelândia foi o primeiro país do planeta que teve sufrágio universal. Então, Nova Zelândia aí, fora do eixo central do planeta, mas sempre à frente, né? Arrasando. Não é à toa que o sol nasce lá primeiro, não é verdade? Continuando aqui para a nossa próxima notícia, a gente vem falando há várias semanas das questões das cidades polonesas aí que se declararam zonas livres de ideologia LGBT, e aconteceu que, finalmente, os recibos estão chegando. A cidade irlandesa de Fermoy, que fica no condado de Cork, confirmou oficialmente essa semana o seu corte de relações e de irmandade com a cidade polonesa de Nowa Deba. A questão do twining, que é essa irmandade, é um pouco parecido com as cidades irmãs que a gente tem aqui no Brasil, mas é um sistema europeu, duas cidades que são de tamanhos aproximados, mas em localidades geográficas distintas, fazem um acordo de comércio onde elas vão se favorecer. Então, uma cidade, se for comprar produtos de um determinado tipo oferecido pela Polônia, por exemplo, ela vai dar a preferência para comprar dessa cidade e da Irlanda dessa cidade, enfim. O movimento que foi feito pela cidade foi celebrado pelos membros locais do Partido Social Democrata, que inclusive postaram nas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, "Na Irlanda, nós temos visto real progresso em questões sociais nos últimos anos, incluindo o casamento igualitário. Portanto, como sociedade, nós devemos nos empoderar mais e assumir uma posição forte contra a discriminação e o apagamento da comunidade LGBTQIA+. O texto foi assinado pelos membros do partido e pela Source Mackin, que é a presidente do partido. Aí, em resposta, o prefeito de Nowa Deba se disse muito triste em relação à decisão, disse que as cidades estão há muitos anos dentro desse processo de twining e que isso faria as pessoas perderem não só negócios, mas também perderem contatos com pessoas importantes para ela. E disse que ele está no quarto mandato dele de prefeito e que ele nunca presenciou ou experienciou uma cena de discriminação contra uma pessoa por conta da sua sexualidade ou características, e que a cidade de Nowa Deba é sim aberta, tolerante e não discriminatória. Porém, a cidade de Nowa Deba foi um dos 80 municípios poloneses que se declararam áreas livres de ideologia LGBT em 2019. Então, assim, seu prefeito, só o fato de você não ter experienciado não significa que não acontece, e que você não assinou um papel dizendo que basicamente a sua cidade faz isso. Então, maus aí, mas você tá errado. E pra complementar essa história que nós estamos acompanhando já há muito, muito tempo mesmo, nós recebemos um áudio do nosso ouvinte Paulo Pereira. Ele mora atualmente na Irlanda. Ele é casado com um gajo polonês que está, no momento, fazendo um trabalho temporário na Polônia. E mesmo o próprio Paulo já visitou a família do marido dele na Polônia em outras ocasiões antes da pandemia. Eles já são casados aí há algum tempo. E ele enviou um áudio para nós para resumir um pouco o que é que está acontecendo e como é que ele pessoalmente está vivendo isso junto com o marido dele. Vamos então ouvir. Olá, pessoal do Notícias Quebrando. Meu nome é Paulo. Eu sou natural de Sorocaba, do interior de São Paulo. E eu moro em Dublin faz 4 anos. Eu sou casado com um polonês. E eu vou falar um pouco aqui para vocês, pelo menos do jeito que nós vemos, do que acontece por lá. Ele tá na Polônia nesse momento, e a Polônia vive uma espécie de duplo humor sem fim. No sentido de que as pessoas, geralmente, as com maior nível de instrução, são as pessoas que não ligam muito para sua sexualidade, elas estão mais focadas na carreira, em fazer a vida delas melhor, em prosperar pessoalmente com seus objetivos. Só que aí você tem a Polônia das cidades pequenas, daquelas pessoas com menos instrução, basicamente, trocando em miúdos, aquelas pessoas que adoram se meter na sua vida. E essas duas são muito diferentes. Ele, nesse momento, ele tá na cidade que ele nasceu, que se chama Torum. É uma cidade pequena até para padrões brasileiros, se eu não me engano, eles têm 200 mil habitantes lá. Só que essa cidade, ela fica muito próxima da fronteira com a Alemanha. Ela tem muitos universitários, ela tem a cidade onde nasceu o o cientista Copernicus, ela tem uma universidade de muito prestígio no país. Então tem um constante fluxo de turistas, de estrangeiros de uma maneira geral, de estudantes universitários também. Então em Thorum ele se sente muito seguro, só que claro, sem correr nenhum risco maior, sem segurar a mão de ninguém, sem tentar aparecer, entre muitas aspas, para o mundo hétero e coisa e tal. Uma situação, por exemplo, que eu acho que exemplifica bem a situação da Polônia, foi com a família dele. Nas últimas eleições, eles votaram no candidato de ultradireita. E nós entramos em bastante conflito com eles, perguntando por que é que você vai fazer isso? E a mãe dele e outros parentes disseram, mas isso não é com vocês. Vocês são gays, vocês não são LGBTQ. Então, esse é o tipo de desinformação que acontece na Polônia. Mesmo assim, com a família dele, que é uma família com uma razoável instrução, é muito sobe e desce, é muito complicado. Felizmente, nós não temos nenhum conhecido que foi atacado, nem nada disso, ou nenhuma onda de ataques, ou qualquer coisa parecida. Em outras cidades, segundo ele, o que se escuta é um ambiente de apreensão, né? Porém, nada mais do que isso. De acordo com ele, a situação não é tão ruim quanto aparenta ser. Porém, sim, a LGBTQ-fobia está mais viva do que nunca. Eu viajo para a Polônia nos próximos dias e eu posso enviar mais informações de como eu vejo o local sendo um estrangeiro, não europeu, gay e negro. É isso, pessoal. Um beijo para todo mundo e vamos ficar todo mundo seguro. Muito obrigado, Paulo, novamente. Um grande beijo para você e também para o seu marido, claro. Obrigado, Paulo. Arrasou muito e muito cuidado, pelo amor de Deus. Sim, sim. Agora, indo para outros lugares homofóbicos, vamos falar do Manicômio Brasil S.A., que já começa falando de coronavírus. Nós temos noticiado aqui, com certa frequência, a evolução dos testes com vacinas que estão ocorrendo no Brasil, liderados aí pelo Instituto Butantan, principalmente, mas também envolvendo o Instituto Oswaldo Cruz e tudo mais. Especificamente, a vacina que o Instituto Butantan está testando, que tem, por enquanto, o nome de Coronavac, que foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, se tornou o centro de uma grandíssima pataquada, protagonizando ninguém menos, ninguém mais do que ele. Quem? Quem será? Quem será? O excrementíssimo. Ele próprio, excrementíssimo despresidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira, dia 21 de outubro, que iria sim comprar a Coronavac do laboratório chinês quando os testes estivessem todos concluídos e, claro, fossem favoráveis para a distribuição da vacina. Com o respaldo, é claro, do Instituto Butantan, que está trabalhando em parceria com o laboratório chinês. No dia seguinte, no dia 22 de outubro, Jair Bolsonaro veio a público basicamente desautorizar a decisão do Ministério da Saúde em relação à compra das doses da vacina. Eu abro aspas aqui. A da China nós não compraremos, é decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população. Esse é o pensamento nosso. Tenho certeza que outras vacinas que estão em estudo poderão ser comprovadas cientificamente, não sei quando, pode durar anos. A China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como muitos dizem, esse vírus teria nascido por lá, fecha aspas. Agora eu gostaria que vocês, meus queridos ouvintes, parassem aqui um momento comigo para fazer um pequeno exercício de análise de discurso. É decisão minha. Eu não acredito que, como muitos dizem, o que isso significa para vocês? Tudo baseado em muitos fatos, né? Os fatos que chegam, que são tão concretos que a gente consegue tocar, né, Telo? Os fatos da minha cabeça, né? Enfim, gente, é isso, basicamente. E essa talvez tenha sido a declaração mais irresponsável que ele já tenha feito no meio dessa crise, apesar dele já ter literalmente mentido descaradamente durante várias ocasiões ao longo da pandemia, mas essa talvez tenha sido a mais chocante, porque ele deliberadamente disse que há uma vacina, ela está sendo testada no Brasil, o prospecto é favorável, nós temos segurança para comprar as doses para aplicar na população, mas eu não quero, porque é da China. Eu não quero. É da China, não quero. E aí eu convido vocês para fazer um outro exercício. Experimentem tentar viver uma semana, sei lá, um dia da vida de vocês sem nenhum produto produzido na China, tá bom? Isso já vai impedir a gente de interagir com basicamente todos os nossos aparelhos eletrônicos, sem exceção. Porque todos eles têm pelo menos um componente que foi fabricado na China. Exato. Gente, acabou, não vai mais ter podcast. Beijo pra vocês e tchau. Gente, isso é muito ridículo, sério. Isso é... E o complicado é que essa coisa de AI vem da China. Primeiro que não é privilégio, digamos assim, da burrice brasileira de uma forma geral. Mas isso a gente vê em vários lugares. Inclusive nos Estados Unidos, acho que talvez seja até mais forte. Mas aqui no Brasil, há muito tempo, principalmente quando, de fato, os manufaturados da China começaram a chegar aqui, existia aquela crença que eram coisas de segunda mão, de baixa qualidade. Até hoje existe aquela expressão xing-ling. Ah, comprei esse MP3 aqui, mas é xing-ling. Isso é muito complicado. É racista? É. A base é essa, né? É extremamente racista. Mas aí você também implica de que tudo que vem da China é de péssima qualidade e eles fazem isso de uma forma oportunista para ganhar dinheiro, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, mas os iPhones todo mundo compra. Todo mundo se endivida, todo mundo troca todo ano. Exato. Olha, mas eu acho que deve ter muita gente que compra iPhone e não faz ideia de onde é fabricado. Não, né? As pessoas só sabem o que elas querem. O que elas não querem, elas não sabem. Exato. Até levando em consideração o que esse governo, bem na teoria, leva à frente de tudo, inclusive acima de vidas, que é o dinheiro... Nem isso faz sentido, porque a China sempre foi um parceiro comercial gigantesco do Brasil e está cada vez menor essa parceria. E isso faz entrar muito menos dinheiro no país. E aí vocês, né, vão no mercado, aí vocês vão entender um pouquinho o que está acontecendo. Para completar então o soneto, Bolsonaro fez uma crítica ao governador do estado de São Paulo, João Dória, mas não pelos motivos corretos. Como João Dória já vem anunciando, não é de hoje, que ele tinha a intenção e que ele realmente vai levar a cabo a obrigatoriedade da toma da vacina no estado de São Paulo, o que, do ponto de vista sanitário, é excelente e é justamente o que nós queremos, né, como um todo, Bolsonaro fez questão de atacar essa decisão do João Dória e classificá-la como, e eu vou abrir aspas, ditatorial, fecha aspas. É muito... muito tragicômico Bolsonaro criticar alguém por ter uma atitude ditatorial. Além disso, Bolsonaro disse que a decisão de obrigar ou não os brasileiros a tomarem a vacina é do Ministério da Saúde e não dos estados, e que ele vai sim acionar o judiciário caso João Dória e outros governadores levem esse tipo de decisão a cabo. Enfim, amores, a questão é a seguinte: se você está no estado de São Paulo, por hora tem a vacina garantida, apesar de uma notinha extra, essa semana mesmo João Dória ter anunciado que o prazo que ele tinha prometido antes realmente não vai ser cumprido e que a vacina em São Paulo vai ficar para 2021. Mas isso todo mundo esperava, né? Porque aquela história de vacinas aplicadas em dezembro de 2020 estava otimista demais para o nosso gosto. Mas é isso. Bolsonaro abertamente está lutando contra aquilo em que o resto do mundo inteiro está caminhando para, que é uma vacinação universal. Ainda envolvendo o governo Bolsonaro, mas no âmbito internacional, aconteceu nos últimos dias a divulgação do Plano de Ação de Direitos Humanos do Mercosul, e o Brasil vetou partes do texto do Plano de Ação do Mercosul, vou repetir, porque faziam menção a combate aos discursos de ódio e combate à discriminação por identidade de gênero. Os representantes do puxadinho da Damares, aquele ministério lá que eles criaram, anunciou no dia 22 de outubro a decisão de manifestar o veto a esses trechos do texto, porque eles consideram, e eu abro aspas, inaceitável, fecha aspas, propor a criação de mecanismos que facilitem os registros dos crimes de ódio e colham estatísticas em relação à discriminação por identidade de gênero e discriminação sexual. Um ministério que supostamente é responsável pelos direitos humanos considera inaceitável uma ação em prol dos direitos humanos. Durmam com esse barulho. Numa das coberturas sobre essa questão do veto, mais especificamente na Folha de São Paulo, o Thiago Amparo, que é colunista do jornal e também é professor de Direito Internacional na Fundação Getúlio Vargas, criticou duramente e classificou essa medida como completamente descabida, palavras dele. E aí eu abro aspas. Em junho do ano passado, o STF determinou que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero passasse a ser considerada um crime punível pela lei de racismo. E, na decisão, o STF usou a expressão crimes de ódio 21 vezes, fecha aspas. Por que é que o Thiago trouxe esse exemplo? Porque uma das justificativas trazidas pela equipe do Puxadinho da Damares é que, na legislação brasileira, não existe tipificação e arcabouço para tipificação dos crimes de ódio. Só que, mais uma vez, os membros desse governo não sabem como funcionam. Literalmente, tanto no Estatuto do Idoso quanto na lei original de racismo, é mencionado crime de ódio. Algumas vezes, inclusive. Inclusive, o Estatuto do Idoso, né? Quem lembra que foi estabelecido, entre muitas coisas, que a discriminação de pessoas pela sua condição de idade ou condições físicas é considerada crime de ódio se envolver atos violentos. Então, existe sim essa citação na legislação brasileira. E esse comentário do Thiago serve para corroborar que, olha, dona Damares, equipe da Puxadinho da Damares, isso que vocês estão falando é só mentira. Não houve ainda o fechamento para a publicação deste documento, também por causa dessa manifestação de veto do Brasil, e o caso ainda vai ser discutido na Comissão do Mercosul de Direitos Humanos. Então ainda não temos a data da publicação desse documento, então ainda estamos por saber se ele será publicado com ou sem esses vetos da equipe brasileira. Não satisfeitos em atrapalhar a vida dos LGBTs no Brasil e das mulheres, eles querem atrapalhar no continente inteiro. Olha só que gostoso. Agora, para notícias boas, o Ministério Público de São Paulo acusou formalmente o deputado Marco Feliciano do Republicanos, aquele lá atrás, lembra da Comissão de Direitos Humanos, blá blá blá, por ter estimulado violência contra as pessoas LGBTQ em discursos públicos e pediu uma indenização como punição administrativa de R$100 mil por danos morais coletivos. Nós, aqui no UNQ, já falamos muitas vezes sobre esse tipo de casos em que pessoas públicas fazem discurso de ódio ou discurso de estimular a violência contra populações minorizadas, não só apenas LGBTQ, mas o que tem acontecido, uma tendência aí, é que nos últimos anos, quase sempre, principalmente envolvendo denúncias de ministérios públicos, tanto federais, tanto estaduais quanto federal, de o caso ser favorável a quem acusa e a pessoa acaba tendo que pagar essa indenização. Isso tem acontecido muito e nós temos noticiado com toda a felicidade do mundo muito que essas pessoas tenham sido multadas, né? Realmente. O processo foi realmente aberto agora, nessa última semana, e especificamente esta denúncia do MP, que está sendo de autoria da promotora Ana Trota Yaridi, se refere a uma coisa que ocorreu em 2015, quando a modelo e atriz Viviane Beleboni desfilou na Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, crucificada, representando uma espécie de paralelismo entre a maneira com que Jesus foi tratado pelo Império Romano e como os LGBT são tratados hoje em dia por uma sociedade cristã. Basicamente sendo o Jesus Cristo travesti crucificado e com os dizeres basta de homofobia. Nessa ocasião, o Feliciano utilizou imagens falsas, discursos e campanhas online para atacar deliberadamente e diretamente tanto a Viviane Beleboni quanto a comunidade LGBT como um todo. E aí a promotora Ana considerou isso literalmente um estímulo de violência contra a nossa comunidade. Mas só conseguiu realmente levar a cabo e entrar formalmente com a denúncia nessa última semana. Estaremos então acompanhando, porque o processo ainda não foi julgado e não vai ser acolhido, e esperamos que a tendência continue essa. E que o Marcos Feliciano seja condenado a pagar R$100 mil por danos morais coletivos, que eu acho que é muito pouco. Mas pronto. Para finalizar, na verdade é só uma notinha. Nós comentamos no último Notícias Quebrando que começaram a sair os primeiros números em relação às candidaturas LGBTs para as eleições municipais de 2020 no Brasil, mas a semana passada nós tínhamos apenas o número geral, né? Ou seja, tanto os candidatos LGBTs e a porcentagem. Durante a semana, esses números foram esmiuçados e a ANTRA concluiu o mapeamento das candidaturas trans e não binárias do país, e nós temos aqui os números deles. Então, para este pleito, 275 pessoas que se identificam como pessoas trans e travestis estão na disputa, a maioria delas por cargos de vereança, sendo que apenas 3 dessas pessoas estão concorrendo a cargos de prefeitura e somente uma delas numa capital. No caso, é a psicanalista, a doutora Letícia Lanz, que está concorrendo pelo PSOL para a prefeitura de Curitiba, do Paraná. Então, fica a dica, pessoal de Curitiba, vão atrás de conhecer as propostas da candidata Letícia Lanz. Vocês têm a chance de eleger a primeira prefeita trans do Brasil nessas eleições. Mas, em comparação com as eleições de 2016, as municipais, houve um aumento de 209% em números absolutos de candidaturas trans, quando, na época, eram 89 candidatos trans no país inteiro e 8 foram eleitos. Então vamos esperar o resultado do pleito para saber qual vai ser o aumento, torcemos para que seja um aumento, das candidaturas que são eleitas, né? Principalmente para a vereança no país, que estamos precisando muito, muito mesmo. Parabéns à ANTRA pelo mapeamento e não esqueçam, aproveitando o ensejo, de prestarem muita atenção em candidatos LGBTs, porque não basta só a pessoa fazer parte de uma minoria, ela tem que ter uma proposta decente para as nossas comunidades. Porque, gente, candidato gay liberal tem bastante, tá? Tomem bastante cuidado com esses. Opa, se tem. E em partidos de direita, tá? Então fiquem muito atentos e pesquisem sobre os candidatos, não levem aí as coisas apenas pela capa. Então voltem conscientes e parabéns aí à doutora Letícia Lanz, espero que seja uma campanha muito bem sucedida. E se você é de Curitiba, manda aí um comentário para nós falando como está sendo a campanha da Letícia e toda essa experiência da Letícia. Quem conhece a Letícia, manda informações para nós, porque eu fiquei muito feliz em saber que podemos ter uma prefeita trans esse ano. E é com essa notícia feliz que nós terminamos o Manicom Brasil de hoje. E vamos agora então para o nosso boletim Drag Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos. E hoje a gente começa aí com uma notícia bastante triste, bastante complicada. Na semana passada, a Britta Filter, a queen que participou aí da 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, esteve em um podcast, Sean L. Show, e contou que quase teve uma overdose. E o motivo foi meses e meses de assédio online, de pessoas atacando a Britta por sua participação aí em RuPaul's Drag Race, especificamente no que diz respeito à relação dela com a Aiden Zane. A Britta recebia várias mensagens dizendo que ela era uma pessoa horrível e que ela deveria se matar. Por mais que ela tentasse ignorar, isso foi afetando muito ela ao longo do tempo. E chegou um momento que ela não aguentou mais e começou aí a tentar se machucar de alguma forma. Ela conta que um dia ela consumiu aí altas quantidades de cocaína, vodka e outras drogas que ela pudesse achar na casa dela. Desmaiou no quarto e aí quando ela acordou, ela percebeu que realmente ela tinha que fazer algo, porque senão a coisa realmente ia degringolar muito mais. E aí ela desativou as redes sociais, a única conta dela que continua ativa é a do Instagram, mas é gerenciada por outra pessoa, e atualmente ela está no Havaí com a família, focando aí na saúde mental e na sobriedade. Então, uma história bem triste. Infelizmente, é só mais uma história de pessoas que tiveram aí as suas vidas bastante prejudicadas pelo fandom nocivo de RuPaul's Drag Race. É extremamente triste essa situação. Enfim, a gente só realmente espera que a Britta fique bem e se recupere aí de toda essa tensão, toda essa coisa absurda pela qual ela passou. Então agora para notícias boas, quer dizer, isso é relativo, mas enfim, vamos lá. A nossa querida Kátia está lançando aí o seu primeiro EP, o Vampire Fitness. Eu adorei esse nome, gente. Ela deu uma entrevista para a Entertainment Weekly e ela contou que ela lançou aí esse EP para atender aí o chamado de tantos fãs que diziam para ela, por favor, não faça música. Ela resolveu então atender isso fazendo música, né? O disco está sendo definido aí como algo meio numa linha eurodance, assim. Tem pedaços de letra em russo, enfim. E a Kátia disse que está trabalhando aí já faz 2 ou 3 anos, tentando aí acertar tudo, as melodias e tal, me identifico, e que ela está vacilando entre períodos de humilhação e entusiasmo acerca do projeto, também me identifico. E ela disse que só quis fazer música que as pessoas pudessem ouvir, sei lá, num clube que elas nunca foram. Talvez num filme da Diane Keaton também. O EP tem a participação da Alaska na música Come In Brazil, que tem refrão em português e frases como Senta Na Minha Cara. E tem participação também da sua eterna comparsa Trixie Mattel em Ding Dong. Então, Vampire Fitness sai agora no dia 13 de novembro. Que bom que eu vou ter que competir com a Kátia no lançamento do disco, mas tudo bem. Quem também está lançando música é a Aiden Zane, com participação aí da sua drag sister, a Saint, que a gente acabou de ver aí em Bullet Brothers Dragula Resurrection. E a música se chama, adivinhem? Boo. Exato. A música se chama Boo. E no canal da Aiden já tem lá um vídeo conceito, o canal dela no YouTube. Então, se quiserem conferir aí a nova empreitada de Aiden Zane, o vídeo, eu vi só um trechinho do vídeo no Instagram, parece ser bem interessante. E pra quem tava achando aí que a gente teria uma temporada de RuPaul's Drag Race UK ainda em 2020, depois de vários boatos acerca disso, nós temos aí uma informação um pouco mais confiável, apesar de ter sido dada pelo Alan Carr, que costuma soltar aí uma série de informações que não necessariamente se concretizam. Mas Alan Carr disse aí numa entrevista na TV na semana passada que Drag Race UK volta a ser gravada depois de sua interrupção em março, daqui 2 semanas. Então, isso realmente é um indicativo de que não teremos Drag Race UK esse ano, mas que de fato teremos, sim, uma segunda temporada que deve acontecer aí, provavelmente ainda no primeiro semestre de 2021. E para terminar, essa semana aí nos perfis da Instagramsfera relacionada aí a drags e drag race, tá rodando aí uma lista que foi publicada pelo site espanhol Happy FM em agosto desse ano, que cita Pablo Vittar e Gloria Groove entre as drag queens mais bem-sucedidas do planeta. Inclusive à frente de RuPaul, Trixie Mattel e Todrick Hall, que são as outras 3 pessoas aí da lista. É uma lista feita ali pela pessoa que escreveu a matéria, baseada em número de seguidores e em Instagram e esse tipo de coisa, e também pelas conquistas aí de cada uma dentro das suas atividades individuais. Não tem necessariamente informações que a gente não saiba. Eu só achei interessante trazer isso porque é algo que rodou bastante aí na internet essa semana, apesar da matéria ser de agosto. E principalmente porque é uma matéria de um site espanhol. Então tem menos viés de opinião, digamos assim. E é muito legal ver que Pablo e Glória são realmente reconhecidas aí como artistas até mais importantes que nossa querida mãe do fracking, também em terras aí diferentes de Estados Unidos e Brasil. Então, acho que vale a pena trazer isso só para, mais uma vez, enaltecer as 2 artistas e encerrar o Greg Race dessa semana. Então, agora para uma notinha de cidadania. A Todex Brasil, a organização que nós falamos aqui de tempos em tempos, está com mais uma iniciativa muito importante. Eles lançaram um edital chamado Todex Impacto, no qual serão selecionados 8 negócios de impacto social para a comunidade LGBT de todas as regiões do país e em diversas áreas de atuação, como cultura, saúde, esporte, assistência social, jurídica e outras coisas. O objetivo dessa ação da Todex é fornecer arcabouço para que as iniciativas empreendedoras que vêm de pessoas da comunidade LGBT não sejam simplesmente business, mas também causem algum tipo de mudança e contribuam para os avanços sociais da comunidade LGBT no Brasil. O Lucas Coceiro, que é o gerente do projeto, disse o seguinte, abre aspas, com o impacto, a Todex quer contribuir com as ações locais que normalmente não conseguimos alcançar com os nossos outros projetos. A ideia é fornecer uma base de conhecimento e recursos para que esses projetos sejam desenvolvidos e assim ampliar o impacto que a Todex tem na nossa sociedade, fecha aspas. As inscrições vão até o dia 12 de dezembro de 2020 e nós vamos deixar o link aqui na descrição do nosso episódio no nosso site, thelibrariesopen.com.br, para quem estiver interessado em saber mais, ler o edital e se inscrever. Então, muitos parabéns aí pela Todex por mais essa iniciativa e estaremos comunicando a vocês e relembrando até o final do ano para vocês se inscreverem. Agora a gente vai para a nossa última coluna, que vai ser a coluna de entretenimento, e a gente começa com uma notícia bem triste, porque faleceu nessa última sexta-feira, dia 23, a atriz e cantora Jane de Castro, aos 73 anos. A Jane estava internada no Hospital de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, tratando um câncer. Para quem não conhece a Jane, ela, junto com a Rogéria, fez parte de uma geração que basicamente criou a possibilidade para que hoje a gente tenha Pablo, Glória e um monte de artista trans maravilhosa no Brasil. Não que a Pablo e a Glória sejam trans, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E, além disso, a Jane, talvez as pessoas conheçam ela pelo documentário Divinas Divas, da Leandra Leal, porque ela é uma das Divinas Divas entrevistadas no documentário. Além disso, ela tinha participado da novela Força do Querer, da Glória Perez, né, que ela sempre falava que foi uma honra ter participado da novela, que ela ficou muito feliz com o convite. Mas é isso, infelizmente, Jane nos deixa. Força para a família, né, para poder passar por isso. E obrigado, Jane, por tudo. Beijos, Jane, muito obrigado por tudo. E continuando a falar de rainhas maravilhosas aí, a nossa querida drag queen aqui de São Paulo, Tchaka, a rainha da festa, the queen of the party, vai comemorar os seus 50 anos de vida e mais de 20 anos de carreira participando do próximo Teleton, que é sempre transmitido aí pelo SBT. Mas como de se esperar, a Tchaka não foi convidada pelo SBT, mas na verdade ela foi convidada pela própria AACD, que é a organização que faz o Teleton. Então, se vocês puderem aí, estiverem interessados, assistam o Teleton para esse aniversário de carreira da Tchaka. E um beijo para a Tchaka maravilhosa. Saudades de vê-la. Nossa, arrasou muito. Eu espero que, depois do que aconteceu esse ano na parada virtual, as pessoas realmente caiam na real de trazer performers que já estão aí há muito tempo na cena e não só essa galera nova que está aparecendo agora, né? É, gente, a Tchaka tá aí apresentando a parada há anos, fazendo um monte de coisa há anos, então não se esqueçam de quem abriu a porta para vocês, crianças. E para terminar, na semana passada a gente contou para vocês que saía a lista de filmes que estarão aí no Festival Mix Brasil desse ano. E agora, na semana passada, foram abertas as inscrições para o maravilhoso Show do Gongo, que é aí uma das atrações mais aguardadas do Mix Brasil todos os anos. Vai ser apresentado novamente pela Marisa Hort e, assim como o Mix Brasil, vai ocorrer de forma virtual. Essa nova versão aí tem como briefing, digamos assim, filmes de até um minuto ao estilo TikTok, para acompanhar a trend. Então, se você quer participar do Show do Gongo desse ano, envie o seu vídeo até o dia 11 de novembro para o e-mail gongo@mixbrasil.org.br. Lembrando que eu e Cairo Braga já fomos gongados no show do gongo, não lembro quando foi. Momentos de glória em nossas vidas em que a Marisa Hort disse sobre nós, abre aspas. Ah, pelo visto vocês conhecem esses daí, fecha aspas. E o Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G, do Guia Gay Belo Horizonte, do Euronews, do U Globo, do Gay Blog BR, da sessão de TV e famosos do UOL, da Entertainment Weekly, do Mirror UK, da Happy FM e do G1. Com agradecimentos especiais ao nosso querido ouvinte Paulo Pereira pela sua participação em áudio. E as indicações de vocês para essa semana? Gente, eu vou fazer uma indicação que talvez seja meio, sei lá, repetida, ou óbvia, ou atrasada. Mas eu tenho assistido Schitt's Creek, finalmente, depois que a série passou o rodo nos Primetime Emmys deste ano. E assim, eu só tenho que recomendar quantas vezes forem necessárias. Assistam Schitt's Creek. É, de facto, uma das melhores séries de comédia da década. Assim, sem tirar nem pôr. É muito, muito foda. Eu estou completamente apaixonada. Estou na metade. São 6 temporadas. E é brilhante, gente. É brilhante. Não tem um episódio que seja ruim. E as piadas são absurdas. O elenco é totalmente perfeito, com química. E o texto é mordaz. E a Catherine O'Hara está indefectível. Ela é discutivelmente, eu entendo, mas a melhor personagem da série toda. Mas o David também é, e a Alex também é, e o pessoal da cidade de Schitt's Creek também é. Enfim, é uma pepita de ouro essa série. Assistam Schitt's Creek. E aí eu vou ser bem aberto com vocês. Estou assistindo no Streamio, tá rolando super desde a primeira temporada, então vão lá e assistam Schitt's Creek. Bom, a minha indicação vai ser uma minissérie da Netflix, que é uma minissérie espanhola, chamada Alguien Tiene Que Morir, que é uma minissérie de 3 episódios só, é bem, bem rapidinho. Ela me parece ser inspirada em um livro ou numa peça de teatro, alguma coisa assim, porque ela é aquele tipo de série que é bem objetiva, e a gente não tá muito acostumado com isso na Netflix, sabe? Basicamente, a série se passa nos anos 50, na Espanha, em Madrid, na época do Franco. Então tem todo aquele clima de opressão e tal, e a história conta de um menino que tá voltando pra Espanha depois de ter morado com a família da mãe durante 10 anos estudando no México. E aí, quando ele volta com um amigo, e esse amigo é um bailarino profissional. E aí começa toda uma questão envolvendo todo mundo achar que eles são um casal, e eu não posso contar nada mais além disso, porque são só 3 episódios, mas assim, assistam. É tipo um filme de 3 horas que vale bastante a pena assistir, porque é bem, bem forte, mas é bem legal, bem, bem legal mesmo. Então assistam lá na Netflix, Alguien Tiene Que Morir, ou, né, Alguém Tem Que Morrer, em português. Vale ressaltar que no elenco dessa série está a atriz que fez a Paulina de la Mora em La Casa de las Flores, e só por isso eu fiquei com vontade de ver. Bom, como na semana passada foi aí o aniversário de 30 anos da MTV Brasil, se estivesse viva ainda, eu vou recomendar aí alguns perfis de Instagram e podcasts que falaram sobre isso recentemente. Todo esse clima de nostalgia em cima da MTV. Então, no Instagram, a gente tem o AMTV Que Deu Certo, o MTV Brasil Memórias e o Disque MTV BR. E, enfim, são perfis parceiros, então eles definem juntos uma linha editorial do que vai sair daquele dia e tal. É bastante interessante o trabalho deles. E os 3 estiveram em um podcast que se chama TV e Mais, no episódio número 35, que saiu em meados de setembro, que é Memórias e Nostalgia da finada MTV Brasil. Então, se você tem essa coisa saudosista com a MTV, assim como eu, vale a pena dar uma olhada nessas coisas. E vale dar uma olhada também no meu post, que tá lá no meu Medium. Eu postei na época que a MTV Brasil saiu do ar, em primeiro de outubro, quer dizer, a MTV saiu do ar no dia 30 de setembro de 2013. Eu publiquei no dia seguinte no meu Facebook um texto falando sobre a minha relação com a MTV. E aí, essa semana, eu republiquei lá no meu Medium, que é medium.com leitecruz. E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda pela manhã no seu agregador de podcasts preferido, se você assina o nosso feed. Mas você pode ouvir também a transmissão pelo YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast, pelo nosso canal na Twitch, twitch.tv/tliopodcast, ou então ouvir aí na sua plataforma de streaming preferida e no nosso site, thelibrariesopen.com.br. E se você quiser cortar suas relações com alguma cidade da Polônia, você pode mandar um e-mail para a gente para contato@thelibrariesopen.com.br ou entrar no nosso site ou no nosso YouTube e deixar o seu comentário lá no post deste episódio. Lembrando sempre que no Instagram e no Twitter nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e que você pode apoiar a gente lá em apoia.se/thelibrariesopen. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, pois saímos do horário de verão na Europa. Uhul! Em mais um episódio do The Library is Open, especial de Halloween. Um pouco antecipado, mas sim. Pois falaremos então de Drácula Resurrection, o documentário reality special event competition thing das Irmãs Boleto, envolvendo várias participantes de temporadas passadas de Blue Brothers Drácula, competindo por um lugar na próxima temporada do reality. Nós já temos falado bastante aqui disso, então coloque aí os seus melhores dentinhos de vampiro. Podem ser tanto aqueles do 1,99 quanto aqueles de Doces Fini, que aí é bom esses que dá pra comer em seguida. E vem com a gente, esteja conosco e participe do chat no nosso YouTube, em youtube.com/thelibrariesopenpodcast, e também na nossa Twitch, em twitch.tv/tliopodcast. Então, tenha uma ótima segunda-feira e até mais tarde. Mua, mua, mua. Mua. Beijos, mores. Até daqui a pouco. Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fúvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella, Feliciano Silva, Nájila Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Patrícia Padovani, Pri Armani e Brenner Guerra. E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/thelibrariesopen, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Tchaca na butchaca.